difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória ao filho seu. Deus abriu caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Basta acreditar, a porta que ele abre ninguém pode fechar, a vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir. Na paciência ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas, ele tem a solução.